Evangelho não é lei. A lei não é graça. A lei é norma, dogma. O Evangelho é amor e poder. A lei condena e mata. O Evangelho salva e dá vida eterna. A lei de Moisés é ministério de morte e de condenação. O Evangelho é ministério de vida e de absolvição. A lei é um jugo pesado e insuportável. O Evangelho é jugo suave e leve. A lei é santa, justa e boa, mas não salva. O Evangelho é santo, justo e bom e salva. A lei nos mostra que somos pecadores e continua sempre nos acusando. O Evangelho mostra o mesmo, mas vai além e perdoa pelo arrependimento. O Evangelho é o único meio que livra da condenação da lei. O Evangelho não condena. O que condena é a rejeição da justiça de Cristo que ele oferece.